comigo e vem fazendo caqueado. Olha comigo e vem fazendo caqueado. Eu sou da quebrada, eu sou filho de Belém.